Espera a torre 1118, decimal 62, aqui em Negão na 018. Observe a aeronave que está terminando o pushback no 02 e ingresse via Índia. Ciente, táxi lento até o ponto de espera. 118.6, observando a aeronave até 3568. Né, 6326 on the ground at 51. Right now, taxiway Echo, o Salvador Ground 121.9, né? Turning taxiway Echo, ground 121.9, Oceania 6326, thanks. Mike Echo Juliette, a linha E mantém pistão no 7. Juliet. Ground control, this is Ocean Air 6326, transferring. 6326, taxi via taxiway Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, holding short, taxiway Juliet, Ocean Air 6326. 76, descend 400 feet, sound the bunk for arrival, QNH 1018. Ciente Delta na escuta. Autoriza direto mil pés, Manati? Autorizado, direto mil pés, Manati. 065, escute a informação Zulu, retorne para a cópia. Prepare da Euleda Bridge, nível 360 para Campinas. Ciente vai informar, vai chutar Zulu e retorna. Ground control, Ocean Air 6326, holding short, taxiway Juliet. 6326, clear, enter via Juliet, your gates number 1. Watch for aircraft of 10 Company, Airbus 320, taxiing to hold point of runway 10. Traffic inside, entering Juliet, taxiway, gate 01, Ocean Air 6326. Azul 4065, protocópio. Azul no 3, chama agora o centro Recife 251, no alterno 3325, 6213. Recife 1, 3325, 6213. Quanto espera pronto, espera no 0. Santarém 561, boa tarde, a linha E mantém pistão no 0. A linha mantém no 0, Santarém 561. Sou no código 5135 e o controle em 1208, 4065. Campinas, Amplio Zulu 16, Belo Horizonte, trim, rota do plano 360, nível da Euleda Bridge. Vista 10, curva esquerda 535, controle 208, azul 4065. Cortejamento correto, chame pronto, azul 4035, 4065 no portão 03. 4065, meu patrão. Gente, camarada, ligado até a mão. Controle de Salvador, Papá Romeu, Mac Eco Juliette, boa tarde. Mac Eco Juliette, boa tarde, 01. Chano 5123, 5123. Gente, 5123, Mac Eco Juliette. Tan 3561 no vento 150 graus no 09, livre decolagem pistão no 0. Autorizado decolagem pistão no 0, Tan 3561. Juliette, contato radar, subindo para o 095, informe de modo propósito. 1847. 1847, copiado. Controle Salvador 24462, está cruzando 180 para 150 para Edmar. Vamos confirmar? 4462 da Azul. Muito boa tarde, a gente dá a informação Zulu, 180 para o 150, 150 para o Edmari. O 4462 desce na chegada Mari para 3.000 pés, 1018. 4462. Afirmativo, 3.000 pés na chegada Mari, 1018, 4462. Qual foi a ideia para o destino, Juliette? 007. Qual é a proa para o destino? 007. Afirmativo autorizado, direto do destino, Michael Juliette. Gente, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3561. 561 sobe 380 na saída da rua, vigilância, 3561. 380 na saída da rua, tá, Salvador, é o trip 5487, boa tarde. Trip 5487, boa tarde, sem identificação, desse ao nível 050, vigilância, chegada a mar. 050, vigilância a mar. Pro Editap. O Editap, o 4462, descendo aqui. Descendo para 150, informação em Yankee. Chinelé 314, boa tarde, descendo a identificação, desse é o nível 0, 6120, vigilância, chegada maré. Ok, 060, chegada maré, 7, 14. Oscar Romeu Charlie, autorizado a final do IRS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Romeu Charlie. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Charlie. 4462. Prossiga. Detor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite ao curso localizador. Nessa proa, reduz a indicada até 2109. 015, reduzindo para 2109, reduzindo 4462, limitado do que no localizador? Limite ao lock, interceta nessa proa. Negativo. Oscar Lima, X-ray, controle. Papatango, Oscar Lima, X-ray. Na escuta, X-ray. Sobre vetoração, curva esquerda, proa 020. Proa 20, limite ao curso localizador. Nessa proa, desça 3 mil pés. Ajuste no 018. Gente, na proa 020, batendo para 3 mil, limite ao localizador, Oscar Lima, X-ray. Mike Echo Delta, frequência livre, bom pouso até o regresso. Está na escuta? Presente pro de toque, quando pronto, livre descida ao nível 050, reporte livrando. Pro de toque, liberado 050 e com abará. Condor 076, descending to 3000 feet, QNH 1018. Condor 076, again, please, the altitude. 3,000 feet, QNH 1018. Condor 076, 3,000, QNH 1018. Sequência livre, bom pouso até o regresso, Papa Romeo Lima. 3561, no chame Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 288, está 3561, grato, boa tarde. Localizador, Oscar Romeo Charlie. Oscar Romeo Charlie, complete LS, chame a torre, 198.612, bom pouso. 198.6, obrigado. Condor 076, descendant to 2000 feet, you are clear to final ILS approach to runway 10, report to localizer cost. Condor 076, descend to 2000, clear final approach to runway 10, call you on the localizer. Azul 4462 para o lock direita, proa 045, reporte estabilizado. Reporte estabilizado 045, azul 4462. Livrando 210 para 5000, trip 5487. Center. Oscar Lima X-ray para o lock direita, proa 060. 060, reporte estabilizado. 060. Solo Salvador, azul 4065, pushback acionamento, posição 3. 4065, autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Chamará para o táxi azul 4065. Papatango, confirme. Base direita 17, baixar travado. Oscar Romeo Charlie avistado, livre pouso pistão 17. O vento 180 graus com 8 nós. Do pouso 17, Oscar Romeo Charlie. Sente agora. Estabilizado, Oscar Lima X-ray. Sente Oscar Lima X-ray, prossiga na aproximação até 2 mil pés. Está autorizado a final do ILS X-ray. Aguarde transferência de comunicação. X-ray para 2 mil, aguarde transferência de comunicação. O 4462 desce a 2000 pés no Gladys desejar, vai seguir um tráfego da Condor, um Boeing 767-300, 9 milhas à sua frente, posição de 11 horas. Negativo, vai seguir o Gladys, está sentindo tráfego, 4462. Whisky Sierra X-Ray, confirma o tipo do equipamento, pessoas a bordo. Meia dúzia de PLB, ciente. Eu informo que o espaço aéreo agora sobre Feira de Santana está sob jurisdição do controle Salvador, o qual não copia plano a fio, ok? Próxima vez o senhor tem que passar um plano, mostrar lá IS antes. Por isso, prossegue até o nível 115, acionando o transponder 0264, 026124. Siga, Mike Eco Juliette. Desculpa aí. Que a gente vai decolar de três semana para qualquer destino, sem fazer o plano de controle, sabe? Ou então ficar abaixo de 2.500 pés, que é onde começa o espaço aéreo controlado. Ah, ok. Obrigado. Não por isso. Cama 076, establish a final. Control 076, call Salvador Tower, 118.6 do day, sir. Cama 076, 1186, vai. 4462. Reduza 1809, tráfego agora 7 milhas e meia à sua frente. Chame Torre, 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado, tem bom trabalho, 4462. Boa, 35487, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 1150. Nesta proa está autorizado interceptar o curso localizador, descendo 3 mil pés. Direita 1150, livre interceptar o localizador para 3 mil pés. 35487. Xené 6314. 14 atingindo 060. Mantém 060, redoração para o sequenciamento esquerda, proa 350. 350 nessa proa, reduz a indicada 2109. Ó, positivo, 350, 7, 6314 reduzindo. 6, runway 10, clear the land. 4. Prossiga. Mantém, 1-3. Xenem 3 no 4, forma o tráfego, 1 hora, 10 milhas, rumo oposto, cruzando 1-0-5, descido, até TR-72 da trip. O senhor vai seguir esse tráfego na aproximação, ok? Ok, sim. O 5487, intercept localizador, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 5487. O Guardião 02, inicialmente o táxi até a interseção ótica, aguardando para ingresso de colagem devido à aeronave na final 1-0 para pouso, ok? Na minha 3 no 4, livre descida até 4 mil pés, ajuste no 08. Ok, 4 mil no 08, no 4. Dão no 0. Mantém, pode ser, 4-4-0-0. Tipo 5487, desça até 2 mil pés, ajuste no 08. Para 2 mil pés, 1-0-8. O 5487, forma o tráfego que o precede, 12 horas, 7 milhas e meia, 1 bit 90, está com 1.95 nós de ground speed. 37 do tráfego. O Xenem 3 no 4 para o lote, curva direita até a proa 030, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Xenem 3 no 4, 030. Salvador Ground, good day, Condor 076 on Alpha. Condor 076, you're clear to taxi via taxiway Alpha, hold short, taxiway Juliet. Condor 076 via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Salvador, eu vou no 649. Guasca Lima, X-Ray, complete LS, chame a torre, 1986, bom fogo. X-Ray. E táxi a baixa altura, iniciar a decolagem após a taxi papá? Gente, agilizando na medida do possível, devido ao Embraer da Azul, agora na final 906. Oscar Lima X-Ray, intenção de pouso 1-0, processo 1-7. 1-7. Gente, então reporto para o cancelamento do plano, Oscar Lima X-Ray. Para o cancelamento, Oscar Lima X-Ray. Plano da Euleta, decola 1-0, curva direita, apenas com 5-6, 1-2-0-8, o controle, voo no 649. Cortejamento correto, chame pronto, confirmando o portão. Tá no portão. Confirmando o portão 5. Negativo, 2. Portão 2, então. No 649. Oito, bom voo. Instalação 208, Guardião. Salvador, TP 5487. Final localizador para pouso 1-0. TP 5487, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. É, te aguardando, TP 5487. Azul 4065, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pista no 04065. Guardião 02, mandei 5 outros visuais 510, reporte visual com local de pouso. Visual 510, obrigado, Salvador, Guardião 02. Juliette. Mantenha as condições visuais, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa tarde, bom voo. Chama a sala 121, decimal 9. Tá levando a sala, chama a sala 219, azul, 4462. Foi Oscar Lima X-Ray, tá na base pela direita da 197, com trem baixado e checado. Gente já avistado, Oscar Lima X-Ray, pouso autorizado, pistão 97, vento 1970 graus, 119. X-Ray. Azul 4065, vento 180 graus, 129, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, pistão no zero, azul 5487, apenas para informação, à sua esquerda temos uma aeronave aproximando para a pista auxiliar sem interferir. Continua aguardando apenas o eixo e pista no zero livre. Net, 5487. E Salvador, uma boa tarde, Xané 6314. Está estabilizado na aproximação até a longa final da cabeceira 1-0, 7 milhas para o externo. O Oscar Lima X-Ray dá presente, ingresso na perna do vento no zero, aguardando para prosseguir, devido ao ETR da trip agora na final no zero para pouso, ok? É isso aí. Azul 4065, decolado 1-5, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 4065. Comando esquerda entrando na do vento da 1-7. Oscar Lima X-Ray, termine o 360, ingresso novamente final 1-7, apenas aguardando a passagem da TR da Trifique. Afirmativo 360 pela esquerda, vai reportar na final da 1-7, Oscar Lima X-Ray, centro tráfego. O Trip 5487, livre pouso, pistão no zero, vento 1-50 graus, 089. Livre pouso, Trip 5487. 760 Del 4065. Ingressa Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, 4462. Portão número 3, 03-4462. Juliette, portão 3, 03-4462. Oscar Lima X-Way, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1, 90 graus e 90 nós. X-Way, girando final, contém bastante secado. Trip 5487, solo no 7, liberando próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 9. Libra, via Eco, 209. 396, boa tarde, a sua identificação desse é o nível 060, vigilância, chegada maré. Salvador, trip 5487, Librou. 5487, táxi via Alfa, importância da táxi foi Kilo. Via Alfa, por campo com Kilo. Ingressa via Kilo, pátio 3, o trip 5487, atento ao sinalizador, posição número 5. 7, Kilo, pátio 3, posição número 5. Afirmativo, PNV Pouso na 10-63-04, obrigado, baixou e travou. Oscar Lima X-Way, solo no 8, confirmando parte da bata. Aerostar, próxima direita, ao estacionar, frequência livre. Salve Salvador, boa tarde, Chanel 6327, ciente da informação Zulu, tá no Gate 1, para autorização do nível 180 a Ilhéus. Ando, é o Chanel 6327? Afirmativo. 6327, autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, restante conforme rota do PAN. Nível autorizado é o 240, realiza o perfil da saída da EL, lenta direto Ilhéus, decola da 10, curva à direita e aciona o código 5174, controle 1208. Autorizado 240 para Ilhéus pela Golf 677, rota conforme o plano, vai sair na da EL, lenta decola da 10 com curva à direita, transponder 1274 e o controle 121, decimal 8, Oxané 6327, poderia confirmar o transponder? Controle 1208, 1208, saída da EL, lida direto Ilhéus, 63127. Ciente, confirme o transponder do 6327. 5174, 6327, transponder 5174, poderia efetuar o cotejamento novamente? Autorizado 240 pela Golf 677 para Ilhéus, saída da EL, lida direto Ilhéus, decola da 10 com curva direita, transponder 5174, controle 1208, 6327. Cotejamento correto, confirmando o portão? Gate 1. Gente, chame para o pushback acionamento 6327. 6327.